Alô, Tarcísio do Acordeon. Alô, Mari Fernandes. Que sucesso, hein? Como é Carte? Sobre o número 9. Vamos falar de amor? Vamos lá, Portal do Arrocha. Oi, quem tá falando é a saudade. Foi mal te incomodar tão tarde, mas hoje não dá pra aguentar. Eu tentei fingir esquecimento, mas apanhei do sentimento e resolvi te procurar pra dizer que você tá fazendo falta. E o meu coração tá doendo, tá um vazio da porra aqui dentro. Eu queria não ligar, ignorar você. Eu queria gritar, te odeio, mas meu grito volta. Isso me revolta. Mas eu queria não ligar, ignorar você. Eu queria gritar, te odeio, mas meu grito volta. Isso me revolta. Isso me revolta. Alô, Tarcísio! Sucesso, irmão! Uba! Alô, Marconi, alô, Marcelo Brito, alô, Miau, Igor, a loja. Alô, Carol, Euripides Neto, tamo junto, hein? Quem tá falando é a saudade. Foi mal te incomodar tão tarde, mas hoje não dá pra aguentar. Eu tentei fingir esquecimento, mas apanhei do sentimento e resolvi te procurar pra dizer que você tá fazendo falta. Meu coração tá doendo, tá um vazio da porra aqui dentro. Eu queria não ligar, ignorar você. Eu queria gritar, te odeio, mas meu grito volta. Isso me revolta. Mas eu queria não ligar, ignorar você. Eu queria gritar, te odeio, mas meu grito volta. Isso me revolta. Isso me revolta. Alô, Guinaldo Paredão, equipe Caja Som. Alô, Magari, alô, Paulo e Sassá, Novaes, tamo junto, hein? Alô, Dadal, Marquinhos e Gino, estourou.